Boladas pequeninas, aqui é o vosso Contos de Contar, e eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Era uma vez uma escola primária onde só existiam um aluno e dois professores, o Molenga, o Sr. Vidal e a Sra. Joaquina. O Molenga era um caracol multicolor que nunca fez mal a ninguém. O Sr. Vidal era um urso muito resingão. A Sra. Joaquina era uma tartaruga muito simpática e bonita. Tudo era perfeito e calmo, até o Verdocas chegar. O Verdocas era um gafanhoto muito brincalhão. Ele fazia muitas asneiras e algumas partidas. Ele e o Molenga davam-se mal, mas, com o passar do tempo, começaram a dar-se bem. Com tanta brincadeira junta, o caracol começou a sair da casca. Fazia tantas partidas e asneiras que parecia não ser o mesmo. A Sra. Joaquina até costumava dizer: "O menino tão sossegado e agora tão travesso." "Os dois deviam ter um castigo bem grande", resmungava o Sr. Vidal. Na vila já ninguém os suportava. Uma vez fizeram o atalhante correr atrás deles porque eles tiraram-lhe a tarte que ela tinha na janela. Claro que uma senhora de 100 quilos não os conseguiu alcançar. Punham vasos abaixo, deitavam lixo para o chão e muitas vezes eram malcriados. "São coisas próprias das idades deles", dizia o velhote. Todos queriam que alguém lhes desse algum castigo, mas cabia aos pais dar-lhe. Mal os pais souberam do que se passava, deram um raspanete tão grande que nesse dia ninguém viu nem ouviu aqueles dois. Passaram a semana tão quietos que toda a vila se admirou. Será que vai ser sempre assim? Claro que não. O Molenga e o Verdoca já não podiam ficar sem as suas brincadeiras, que cada vez eram piores. Os pais, já bastante desesperados, não sabiam o que poderiam mais fazer. Reuniram-se todos para encontrar uma solução. "Se for preciso", dizia a Sra. Vidal, "dá-nos os bons exercícios como trabalhos de casa extra. E uma boa limpeza às nossas ruas", dizia a talhante. "Eles sujaram, eles que limpam", gritavam os habitantes. E assim foi a reunião pela noite fora. Já a noite ia alta quando encontraram a solução. Qual será? Todos concordaram a dar-lhes castigos conforme as asneiras que fizessem. Como era de prever, o Verdocas e o Molenga não se importavam com os castigos que lhes impunham. Numa segunda-feira, o gafanhoto não foi às aulas. Começaram logo a pensar que ia arranjar confusão na vila, mas não havia sinal dele. O Verdocas estava doente. Passa a semana. Toda a vila tinha saudades dele, das suas brincadeiras e até das suas partidas. Quando ele ficou bom, já não era o mesmo. De um dia para o outro, passou do menino travesso para a criança mais sossegada do mundo. O que será que se passou com ele? Ninguém sabia responder. Passou a ajudar toda a gente, cumprimentava as pessoas com toda a educação. Começaram a desconfiar das suas boas intenções. Não podia mudar da noite para o dia, pois não? Não, não podia. Era todo um truque do manhoso Verdocas. As partidas e as asneiras continuaram e as dores de cabeça voltaram. Será que vai ser sempre assim? Era uma vez um gato muito orgulhoso chamado Pintas. Vivia numa casa muito grande, mesmo no meio de uma pequena aldeia. Como seu vizinho tinha um cão, ele, seu nome Orelhas, era muito medroso. Nenhum deles tinha amigos. Um por não gostar de ninguém, o outro porque tinha medo de tudo e de todos. O Orelhas, mal sai de casa, começam todos a assustá-lo e ele volta para casa todo a tremer. Já o Pintas, quando sai de casa, nem liga aos amigos de infância que tanto o ajudaram. Finalmente chega um dia muito esperado. O dia das prendas. Todos os animais trocam prendas. O trio dos patos receberam 3 pares de botas. A senhora Papa Formigas recebeu um formigueiro e o rato recebeu um queijo. Nos anos anteriores, o Pintas e o Orelhas nunca tinham recebido presentes, mas este ano ia ser diferente. O Pintas recebeu um sino e o Orelhas uma coleira rosa. Passa a semana. Estavam todos a dormir quando uma nuvem encheu a aldeia de fumo. Todos acordaram sufocados, sem saberem de onde vinha tanto fumo. De repente, o Orelhas pôs-se a gritar: Fogo! Fogo! Onde é o fogo? Perguntou o rato. Na casa do Pintas, responde o cão. Quando lá chegam, já há pouco podem fazer. Procuram o Pintas, mas não o encontram. Então, todos pensam que ele está dentro da casa. Ninguém queria ir buscá-lo, mas o medroso Orelhas, num grande ato de coragem, entrou pela casa e pôs o Pintas a salvo. A partir daí, o gato deixou de ser orgulhoso e ficou amigo do cão. E pronto, o vosso programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.